Ana Montana, faltam 2 minutos. Ora bem, agora solta bem esses nervos. Vá, livra-te deles, vá, vá. Agora solta bem a garganta. Estou pronta. Lembras-te quando eu comecei a ensinar-te e tu ficavas envergonhada? Que saudades, querida. Ana! Mua! Mua! Estou tão contente por estarem aqui. Estão a gostar? Mas é claro. Mas está uma miúda estranha no teu camarim que não para de pôr a língua na fonte de chocolate. Parece o meu cão quando vê uma fonte. Ana! É a tua amiga. Tracy, a Vanessa é a minha amiga, Lola Lufnagel. Filha do grande barão de petróleo Rudolf Lufnagel, irmã das famosas Bunny e Kiki Lufnagel. Prima da... Mas podem tratar-me por Lola. Queres um morango? Ups, foi um azar. Sim, foi. Então, vocês vão ficar nos bastidores? Oh, mas que bom, podemos ficar juntos. Mas então, quem é que fica com os nossos lugares? Tens razão. Além disso, os bastidores já estão cheios demais. Lá, isso é verdade. Mas quem é que deixou entrar esta gente toda? Não faço a mínima ideia. Bem, então, até à vista. É tão tontinha. Pareciam fichas. Se calhar vou com eles. Não! Tu és o meu omelete da sorte. O meu omelete da sorte coberto de chocolate. Mas que vergonha. Oh, não. Ninguém deu por nada. Preciso de mais uma toalha! Ouve, agora por favor não saias daqui. Assim eu fico-te a ver e não há problema. Só tens de fazer de conta que tens os pés pregados ao chão. Ana Montana ao palco, vamos começar. Ora bem. Estás pregada ao chão. Lola fica aqui muito quietinha. A casa de banho é aqui, menina Stefani. Gwen Stefani! Gwen, espera! Olha, eu vou contigo! Gwenny! Gwendola! Um forte aplauso, Santiago! Ana Montana! So what you say is only half the story. There's another side of me. I'm the girl you know. Querida, mas porquê é que tu já nasceste com o despertador? Então, o que é que se passa? É a Lily, pai. Eu não sei como dizer-lhe isto. Eu não quero nada que ela fique triste, mas ela faz-me passar uma vergonha nos bastidores. Correu assim tão mal? Digamos que parecia que a Lily tinha acabado de chegar da pasmaceira de baixo. Um verdadeiro horror. Olha, Miley, a Lily não está habituada a estar nos bastidores. Aposto que para a próxima ela... Não vai seguir a Gwen Stefani até à casa de banho e pedir-lhe para autografar um bocado de papel higiênico? Não tem graça. Pai, tu não sabes o que é ter alguém de quem gostamos sempre a fazer má figura. Acho que sei. Estou. A Lily vai chegar em 3, 2, 1... O concerto de ontem foi espetacular. Diverti-me à grande. Tu também te divertiste? Diverti-me. Viste o borracho que estava na terceira fila do concerto? Nós não vimos nada disso e ele estava na segunda fila, meu. Qual é a vossa ideia? Esse leite é para fazer panquecas. Oh, é a linha da Ana. É sempre alguém famoso. Deixa-me atender. Vá lá. Não. Eu atendo. E olá. Olá, miúda famosa. Olá, Tracy. Está tudo bem? Vamos fazer uma pequenita festa de anos à Kelly logo à noite. Oh, a Kelly? A Kelly Clarkson? Nem acredito que vou mesmo à festa de anos da Kelly. Tracy, espera um segundo. Eu não sei se vou poder levar companhia, Lily. Pergunta-lhe. Perguntar, pois. Boa ideia. Vou-lhe perguntar. Agora. Ouve, Tracy. Não posso levar companhia, pois não? Podes. A Kelly disse para trazeres quem quiseres. Ah! Tracy, é a Lola. Vemos lá. Oh, isto é uma maravilha. Eu nem acredito que vou mesmo a uma grande festa de Hollywood. Com licença. Ana, temos um pequenito problema. Ah, pois temos. Mas a Lily... Lola, é muito fixe depois de a conhecermos. Pois, está bem. Adeus. A Lily não foi convidada, não é? O que é que eu faço agora, pai? Olha! E é antes da festa. Quem me dera que houvesse um feitiço capaz de fazer com que as pessoas deixassem de fazer figuras disparatadas. Também eu, querida. Também eu. Alerta, Brasa, às 11 horas. E a miúda não para de olhar para mim. Continua a sonhar, Melga. Normalmente, sim. Mas... Ela só está a olhar para ti porque estás ao pé de mim. Agora aprendam, rapazes. Mas nada de palmas. Estraga um ambiente. Por favor, finge costas de mim. Eu sou uma ver. Ah, eu não preciso de fingir. Tens graça? Achas? É claro que acho. És um rapazinho muito engraçadinho. Olha para a tua cara. Mas que bochechinhas tão fofinhas. Não estás a ajudar-me? Oh, desculpa. Deixa-me recompensar-te. Queres um docinho? Eu não quero doces. De que tipo? Ronço de inveja, meus. Ganhei um chocolate à primeira. Agora é a vez de um homem como deve ser. O Rico vai entrar em ação. É, vai entrar na primária. Prepara-te para ficar de boca aberta. Olá. Fiz que gostas de mim, o filho do chefe está a ver. Não é preciso, eu gosto. Oh! Eu sou a Nina. Jackson. Olha, eu não quero abusar, mas... Não, força, abusa. Gosto que abusem. Podes abusar. Eu sou aluna da Escola de Beleza de Malibu e queria saber se me emprestas a tua cabeça. O quê? Sabes, é que o teu cabelo é espetacular. E eu preciso de alguém para treinar penteados e fazer qualquer coisa para pôr as mãos nessa gadalha. Ora bem, é o teu dia de sorte, Nina. Qualquer coisa é quanto me costumam pagar. Vá, senta-te aqui. Que tal é que me estou a sair? Apanhaste-me. Ou terei sido eu. Uau! Está interessante. Peço-te imensa desculpa. Os meus pais é que tinham razão. Eu não tenho queda para cabeleireira. Não. Tu tens muito jeito. Não te preocupes. Isto arranja-se, não? Claro! Eu vou já para casa praticar no meu cãozinho. Até amanhã. Festa! falar? Oh, falamos a caminho da festa! Não, Lily, precisamos de falar já. Porquê? O que é que se passa? Ouve. Lembras de termos feito uma jura para sermos sempre honestas uma com a outra? Sim. Por muito difícil que fosse... Tu estás a tentar dizer que este top não fica bem com este cabelo? Ouve bem. Eu vou abrir a boca e dizer o que é que se passa, porque... Sempre foste minha amiga, por isso tu mereces. A verdade é que... Cancelaram a festa. Ana, estou transpirada de andar à tua procura, querida. Deus, o que é que estás aqui a fazer? Eu só estou à espera que o meu pai me venha buscar, Tracy. Mas aquela ainda nem sequer chegou à festa. Desculpa, mas eu hoje não estou nada bem disposta. Está bem, és um amor. Eu vou até lá dentro abanar o capacete. Até à vista. Sim, estou. Então, o que fazes? Lily, eu não estou a fazer nada. Nadinha, estou só a estudar. Sabes, não há nenhuma festa. Resolvi ficar em casa a estudar. Que barulho é esse? É o Jackson que está a pôr a música aos altos berros. Jackson, baixa o volume. Estou a tentar estudar. Então, queres ir amanhã às compras? Sim, parece uma boa ideia. Ana Montana, uma fotografia! Quem é? O meu pai encomendou uma pizza. Sim, pai, vou já comer a pizza. Desculpa, vou ter de desligar, senão o meu pai ainda se passa. Olá, eu gostava de saber se pode ser uma boa pessoa e não publicar essas fotos. Claro, querida, não há problema. Espera aí, eu não sou boa pessoa. Sendo assim, eu também não sou muito querida. Fica a máquina! Sai de cima de mim! O que é que estás a fazer? Ana está furiosa! Ela tentou que ficasse uniforme e tirou laranja. Neste caso nem vou falar. Muito obrigado. Só vou cantar. Eu conheci uma miúda gira, e se ela era um achado, foi então que lhe dei o meu cabelo e pareço a cauda de um papagaio. A cauda de um papagaio, a cauda de um papagaio. Pai! Porquê que não usas as tuas próprias desgraças para fazer canções? Desculpa, filho, mas só estou a brincar porque sei bem o que isso é. É uma coisa natural. Mas vê o lado positivo da coisa. Ao menos conseguiste sair com uma miúda linda. Bom, ainda não. Então é melhor despachar-se antes que o pessoal te confunda com piaçaba. Ouch! Oh, ora bem, comprei todos os jornais desde a casa da Lily até aqui. Ah, credo! Estás mesmo desesperado. Olha só quem fala. Ao menos eu não ando para aí a perder a cabeça como a Ana. Ui! Olha lá, idiota. Eu faço o que for preciso. Se a Lily descobre porque é que não o levei à festa, vai passar-se. E isso não pode acontecer. Olha, querida, é melhor dar sumiço a esses jornais. Lily, daqui a 10. Pronta? Para quê? Compras! Tenho de ir comprar um vestido espetacular para a próxima festa. Não quero que passes uma vergonha por minha causa. Isso não era boa ideia. Então vamos lá às compras. Pois, o centro comercial com a tabacaria à porta, com uma montra gigante onde toda a gente comenta as notícias do dia. Pensando melhor, podíamos ir antes à praia. Mas há roupas fixas no centro. E na praia há rapazes fixas. Praia! Vamos! Meus, estão aqui. Não vão adivinhar quem é que saiu na capa da secção de música. Quem? Ei, Oliver! Vai buscar! Muito longe! Sabes que mais tenho fome? Ah, fome, fome, fome, fome, fome! Sabe que mais? Está ali um avô que é uma brasa. Era enorme! Já enxutei. Não me agradeça. A sério, vocês têm de ver isto. É, é o rapazinho da prancha. Esquece. Sabes que mais acho que o bar está a ficar cheio de gente? Ei, vamos apanhar pedrinhas. Ora bem, faz figas, Jackson. Eu resolvi o problema. Porquê que eu sinto uma brisa na cabeça? Oh, porquê que sinto a cabeça? Oh. Bem, pelo menos já acabaste. Ai, eu voltei a meter água. Não faz mal. Quando o cabelo voltar a crescer, voltas a tentar. Tu deixas-me voltar a tentar? Claro. Eu já não aguento mais. Estás careca, bolas. Porquê que não te sentas comigo? Ouve, tu não fizeste propósito. Por acaso fiz. Porquê? Porquê que havias... Oh, não. Cheira-me a obra do rico. O miúdo pagou-me. Se soubesse que eras tão simpático, não teria aceito. Queres ajuda para te vingares daquela peste? Desculpa, mas estou demasiado triste para pensar em vinganças. Uhum. Ok, já recuperei. Conta lá outra vez o que é que o Jackson fez quando soube que fui eu. Não te esqueças de gritar! É a minha parte preferida! Eu não podia estar mais contente do que isto! Ok, faz-me penteado altamente! Ah, mas com certeza! Podes fechar a pestana, as costas para trás e relaxa! Ah, não cortes muito os lados, amor! Uau, tenho aqui pedras que cheguem para decorar uma mesa. Então e tu? Eu tenho pedras que cheguem para nunca mais querer ir apanhar pedras. Oh, tem banda desenhada? Hoje não comprámos o jornal, nem nós nem a vizinhança. A banda desenhada não importa nada. As histórias do gato a roncar e do cão que está sempre com o passarinho são uma grande treta. Aborrecido! Vamos falar, nunca falamos. Falamos todo o dia. Sabes que mais tens razão, já estou farta de me ouvir. Vamos ouvir outra pessoa. A seguir, na Semana de Hollywood, vamos ver a grande princesa do pop a atacar um paparazzo. Mas eu gostava de ver! Não gostavas nada. Porquê é que o sofá está tão diferente? Oh, por falar em diferente, tive uma ideia. Vamos comer cereais. Não há nada como uma grande taça de cereais depois de um longo dia na praia. Oh, é o telemóvel! Não! Estou! Daqui fala a Lola, a grande amiga da Ana Montana. Oh, olá, Kelly! É a Kelly Clarkson! Então? Lily, dá-me o telefone! Oh, Kelly, foi uma pena terem cancelado a festa de ontem! Lily, dá-me o telefone! O que é que disseste? A Ana não quis? Lily, não ligues ao que ela diz! Ela não gosta de mim! Ciúmes profissionais é uma coitadinha! Ok, eu digo-lhe que ligaste. Tchau. Lily, eu posso explicar. Eu só não te falei nada sobre a festa porque na altura... Não querias que eu fosse? Não era eu que não te queria lá, mas sim a... A Tracy e o Evan? Sim, eles acharam que tu eras uma tosca. Mesmo depois de lhes dizeres que eu era muito fixe? Não disseste, pois não? Não propriamente. Não, Lily, espera! Tu não precisas da amizade deles. Tens-me a mim. Mas se tu fosses mesmo minha amiga, tinhas-me contado a verdade. Tens razão. Então eu vou contar-te agora. Lily, tu sujaste-os de comida. Perseguiste-os até à casa de banho. E andaste mais de uma hora com uma barba de chocolate. Oh pá, que vergonha! Sou mesmo uma idiota! Mas porquê é que eu sou assim? Lily, quando é que aprendes? Não, Lily, vá lá. Não sejas assim tão autocrítica. A primeira vez que eu vi a fonte de chocolate, guardei um bocado na minha mala. Estás a dizer isso para eu me sentir bem? Mas que raia que estão aqui a fazer estes jornais? Se queres mesmo saber, não fui uma boa amiga. Eu fui apanhada a sair da festa mais cedo e tentei escondê-lo. Porquê é que não ficaste lá? Porque sem ti não tinha graça nenhuma. A sério? Sim. E olha, não vai voltar a acontecer. Tu não tens de me trazer. Continuamos amigas. Eu sei, e é por isso mesmo que eu te quero trazer. Hannah, ainda bem que tu vieste com ela. Como é que te chamas, Lola Songamonga? Ella Fnagel. Ella Fnagel, não é? Acho que sim. Bem, seja o nome que for, não consta na lista. Sabes que mais? Eu gosto de ti, Tracy. Mas se tu queres continuar a ser minha amiga, ela também entra. Mas ela é tão tosca. Não é tão tosca como tu, que passaste uma vergonha quando espirraste dois macacos por cima das gêmeas Olsen. Isso não é justo. Eu tenho um problema de sinusite. Todos nós temos problemas. Mas um bom amigo não te deixa pendurada nessas situações. Eu não te deixei pendurada com as gêmeas e também não vou deixar a Lily. Lola. Yeah. Está bem, podes ficar. Mas se contares a alguém a história da macacada, vais para a rua. Feito. Vemo-nos lá dentro. Sabes? O que fizeste pela tua amiga foi bestial. Eu também acho. Aquele era o Orlando Bloom? Ah! Eu sou fixe. Eu sou fixe. Vai atrás dele. Obrigada. Ela é um bocadinho croma. Eu sei, mas é a minha croma. Orlando! Ouve lá, oh engraçadinho. Se continuas a gozar, ainda acabas por comer. Correu-te muito bem, velhote. Obrigado, menino. Ei, podemos estar parecidos, menino Jackson, mas nunca iremos ser iguais. Acho que aprendemos que nestas guerras nunca há um vencedor. Só há vítimas carecas. Tens razão. Que tal fazermos as pazes? Topas? Top.